Escuta então, rapaz. O governador quer que você seja burro, viu? Não saber de nada, estuda. É pra acabar, é um real a bacia, freguês, é pra acabar. Vamos lá, vamos fazer uma parada aí, chega mais perto do microfone. Você quer gravar, né? Lógico, meu. Você quer gravar, você é malandro. Não, pode deixar que eu coloque seu nome na ficha técnica lá depois, fica frio. Não precisa, rapaz. A ficha técnica é muito complicado. Pra fazer não, meus créditos vai ser em dólar. Ah, então tá bom. Pode deixar que eu faça a parada aí. Então. Eu vou versar, vou rimar, vou sacudir. Vou por cima, vou por baixo, mas ninguém vai me engolir. Minha quebrada tem limonte, mulher macho. Homem fêmea tem de cacho, mas tenho que admitir. Vou respeitar a opção de cada um, sem ficar de zum zum zum com ninguém me engolir. Vou respeitar... Para com esse barulho, boi, cacete. Cara chato.